Júlio César. William Shakespeare. Personagens dramáticas. Júlio César. Otávio César, triunviro depois da morte de Júlio César. Marco Antônio, triunviro depois da morte de Júlio César. M. Emílio Lépido, triunviro depois da morte de Júlio César. Cícero, senador. Públio, senador. Popílio Lena, senador. Marco Bruto, conspirador contra Júlio César. Cássio, conspirador contra Júlio César. Casca, conspirador contra Júlio César. Tribônio, conspirador contra Júlio César. Ligário, conspirador contra Júlio César. Décio Bruto, conspirador contra Júlio César. Metelo Simber, conspirador contra Júlio César. Cina, conspirador contra Júlio César. Flávio e Marlo, tribunos. Artem e Doro, sofista de Cnido. Um adivinho. Cina, poeta. Outro poeta. Lucílio, Titínio, Messala, o moço Catão e Volúmio. Amigos de Bruto e Cássio. Varro, Clito, Cláudio, Estrato, Lúcio. Dardânio, criados de Bruto. Píndaro, criado de Cássio. Calpurnia, esposa de César. Pórcia, esposa de Bruto, senadores, cidadãos, guardas, pessoas do séquito, etc. Ato 1º. Cena 1. Roma. Uma rua. Entram Flávio, Marlo e alguns cidadãos. Flávio, fora daqui, mandriões. Hoje é feriado. Já todos para casa. Sendo artífices, não podeis ignorar que não devíeis sair à rua em dia de trabalho sem trazerdes os símbolos do ofício. Que profissão é a tua? Vamos, dize. Primeiro cidadão, carpinteiro, senhor, carpinteiro. Marlo, e tua régua, onde está? Onde puseste teu avental de couro? Por que causa vestiste hoje esse traje domingueiro? E o vosso ofício, amigo? Segundo cidadão, para dizer a verdade, senhor, em relação a um trabalhador de classe, não passo, como diríeis, de um remendão. Marlo, mas de que ofício? Vamos, dize logo. Segundo cidadão, um ofício, senhor, que espero poder exercer com a consciência tranquila. Esse ofício, senhor, consiste em remendar solas estragadas. Marlo, que ofício, maroto? Responde logo, Biltre, que ofício? Segundo cidadão, por obséquio, senhor, não estragueis a paciência por minha causa. Mas o certo é que, se ficar desestragado, poderei remendar vós. Marlo, que queres dizer com isso, Atre? Vido. Remendar-me? Segundo cidadão, perfeitamente, senhor, por-vos um remendo de sola. Flávio, assim, queres dizer que és remendão de sapateiro, não é isso? Segundo cidadão, é certo, senhor. Vivo exclusivamente de minha sovela. Não me meto em assuntos de mercadores nem de mulheres. Só me ocupo com a minha sovela. Para dizer tudo, senhor, sou um cirurgião de sapatos velhos. Quando estes se acham em grande perigo, restituo-lhes a saúde. Não há gente fina que ande sobre couro de boi, que não pise em trabalho feito por estas mãos. Flávio, mas por que hoje saíste da oficina? Por que andas pelas ruas com estes homens? Segundo cidadão, para falar franco, senhor, é para que eles gastem os sapatos e eu venha obter mais trabalho. Mas a verdade, senhor, é que fizemos feriado para ver César e nos regozijarmos com o seu triunfo. Marlo, por que regozijar? Qual foi a grande conquista que ele fez? Que tributários o acompanham a Roma, para as rodas enfeitar-lhe do carro com seus liames do cativeiro? Não passais de troncos e de pedras. Sois piores do que as coisas insensíveis. Corações duros, todos. Romanos cruéis, já não vos lembra o nome de Pompeu? Quantas vezes não trepastes pelos muros a meias e nas torres ficastes e janelas e até mesmo no alto das chaminés, com vossos filhos nos braços e, pacientes, esperastes o dia todo, só para poderdes ver o grande Pompeu, quando passasse pelas ruas de Roma. E quando o carro dele vireis, embora só de longe, vivas não dáveis, com ardor tamanho que no seu leito Tibre estremecia ao estrondo que os ecos espalhavam por suas margens côncavas. E ora vestes vossas melhores roupas e inventais um feriado. Espalhais flores à passagem de quem marcha em triunfo no sangue de Pompeu. Fora daqui. Recolhei-vos a casa, ajoelhai-vos e aos deuses suplicai o que a peste afaste em que tanta ingratidão torna iminente. Flávio, ide, bons cidadãos. Por esta falta reuni os coitados como vós, e às margens do Tibre os conduzi, para chorar-lhe no leito, até que as ondas mais humildes os mais altos barrancos beijar possam. Saem os cidadãos. Vede se não se derreteu o baixo metal de que são feitos. Retiraram-se com a língua atada pela própria culpa. Tomai a direção do Capitólio, que eu sigo por aqui. Despojai todas as estátuas que achardes enfeitadas. Marlo, poderemos fazê-lo. Deveis estar lembrado de que o dia hoje é das Lupercais. Flávio, ora. Que importa? Não deixeis que os troféus de César pendam de estátua alguma. Vou correr às ruas e espalhar o povinho. A mesma coisa fareis vós, onde os virdes aos magotes. Essas penas nascentes, arrancadas à asa de César, vão cercear-lhe o voo, só o deixando elevar-se a um plano médio. Caso contrário, pairaria longe da mirada dos homens, conservando-nos atados ao temor servil e baixo. Saem. Cena 2. O mesmo. Uma praça pública. Entram, em procissão com música César, Antônio preparando para a corrida, Calpurnia, Pórcia, Décio, Cícero, Bruto, Cássio e Casca, seguidos de grande multidão, na qual se acha um adivinho. César, Calpurnia. Casca, olá. Silêncio. César fala. Para a música. César, Calpurnia. Calpurnia, aqui, senhor. César, fica no ponto por onde Antônio há de passar correndo. Antônio. Antônio, César, meu senhor. César, Antônio, não vos esqueça, quando aqui passardes, de tocar em Calpurnia. Já diziam nossos maiores que a mulher estéril, de sua maldição se via livre, quando tocada neste santo curso. Antônio, não o hei de me esquecer. Sempre que César diz, faz isto. Já está feito. César, começa aí, sem que rito algum se omita. Música. Adivinho, César. César, e? Quem me chama? Casca, silêncio, novamente. Pare tudo. Para a música. César, quem dentre a multidão disse meu nome? Ouvi uma voz, mais alta do que a música, bradar por César. Fala, César se acha disposto para ouvir-te. Adivinho, tem cuidado com os idos de março. César, que homem é esse? Bruto, um adivinho, manda cautelardes. Vos com os idos de março. César, pois trazei-mo, quero ver-lhe as feições. Cássio, amigo, avança, sai do meio da turba, vem ver César. César, que me dizes agora? Outra vez fala. Adivinho, é dos idos de março. Tem cuidado. César, é um sonhador. Deixemo-lo. Siga, moço. Fanfarra. Saem todos, menos Bruto e Cássio. Cássio, não ides ver a ordem da corrida. Bruto, não. Cássio, ide, peço vós. Bruto, não sou jovial, careço desse espírito vivaz que há em Antônio. Mas não quero servir-vos de empecilho nesse ponto. Vou deixar, vós. Cássio, Bruto, há algum tempo vos observo e noto que no olhar já não tendes a brandura, aquelas mostras de amizade que antes eu costumava achar. Usais de modos por demais esquisitos, muito duros com respeito a um amigo que vos ama. Bruto, meu caro Cássio, não vos iludais. Se o olhar tenho velado, é apenas contra mim mesmo que dirijo meu desgosto. Paixões de diferente natureza me afligem de algum tempo, pensamentos que tão somente a mim dizem respeito, e que minha conduta, porventura, sujam de algumas manchas. Mas não seja isso motivo, Cássio, para mágoa por parte dos amigos, entre o número dos quais estais incluído, não convindo que procureis explicação diversa senão dizer que Bruto, estando em guerra consigo mesmo, esquece-se, por vezes, de patentear o amor que vota aos outros. Cássio, então, Bruto, enganei-me sobre modo quanto à causa de estar desalterado, razão de haver até hoje aqui no peito sepultado importantes pensamentos, dignos de reflexão. Bondoso Bruto, podeis, acaso, ver vosso conspecto? Bruto, não, Cássio. O olho a si mesmo não se enxerga, senão pelo reflexo em outra coisa. Cássio, é justo. Por isso, Bruto, é que por toda a parte se lastima não terdes um espelho que aos olhos vos reflita o oculto mérito, porque pudesseis ver a própria sombra. Já ouvi os romanos de maior respeito, exceto o imortal César, referirem-se a Bruto, suspirando sob o jugo de nosso ingrato tempo, lastimarem que Bruto olhos não tenha. Bruto, a que perigos, Cássio, quereis levar-me, concitando-me a procurar em mim o que me é estranho? Cássio, então, bondoso Bruto, ouvi-me atento. E uma vez que sabeis ser impossível a vós próprio vos verdes, sem usar de um reflexo qualquer, eu, vosso espelho, por maneira modesta, vou mostrar-vos o que de vos desconheceis ainda. Não suspeiteis de mim, bondoso Bruto. Se eu fosse um desses zombadores fúteis, como há tantos no mundo, e o meu afeto prostituísse com juras ordinárias com o primeiro falador solene que se me apresentasse, se souberdes de mim que os homens lisonjear costumo, de encontro ao peito os prendo e, após, lhes lanço as maiores calúnias. Ou se, acaso, me tomais por um desses que se expandem nos banquetes dos muitos, bem, concordo em ser considerado perigoso. Ouvem-se clarins e aclamações. Bruto, essas aclamações que significam? Receio que haja povo dado a César o título de rei. Cássio, ah! Receais isso? Concluo, assim, que tal não desejares. Bruto, realmente, Cássio. No entretanto, eu o amo. Mas por que me detendes tanto tempo? Que tendes a confiar-me? Sendo assunto do bem público, em frente de um dos olhos me ponde a honra e na do outro a feia morte, que eu, sem tremer, asfixarei de face. Sejam-me em tudo os deuses favoráveis, como a honra preso e a morte não receio. Cássio, sei, Bruto, que possuís essa virtude, de, como conheço vosso aspecto externo. A honra vai ser o assunto da conversa. Ignoro o que pensais e os outros homens sobre esta vida, mas com referência a mim próprio, direi que preferira não viver, a viver sempre com medo de um ser tal como sou. Nasci tão livre quanto César, tal qual se deu convosco. Nós dois, tão bem quanto ele, nos criamos, como podemos suportar, como ele, os rigores do inverno. De uma feita, numa tarde nublada e tempestuosa, em que o Tibre agitado se batia dentro das próprias margens, perguntou: Me César, Cássio, ousarias atirar-te, junto comigo, na corrente infensa e nadar até ali? Mal acabara de falar-me, vestido como estava, joguei me na água e a me seguir chamei o que ele fez de fato. A correnteza roncava. Nós lutávamos contra ela com membros indefesos, apartando-a e a sua furpondo ousado peito. Mas antes de alcançarmos nossa meta, César gritou: Socorro, Cássio! Afogo-me! Então, tal como Enéas, nosso grande progenitor, que carregam aos ombros o velho Anquises e o salvar as chamas que Troia devastavam, da corrente do Tibre, assim, tirei o exausto César. Num Deus, agora, está mudado esse homem, sendo Cássio uma mísera criatura que precisa curvar-se, quando César com enfado lhe faz um gesto vago. Na Espanha apanhou febre, e, quando o acesso lhe vinha, notei bem como tremia. Sim, esse Deus tremia. Seus covardes lábios ficaram pálidos, e os mesmos olhos que ao mundo todo inspiram medo brilho a perder vieram. Muitas vezes o ouvi gemer. Sim, essa mesma língua que os romanos deixava estupefactos, levando-os a guardar os seus discursos, ah! Gritava tal qual donzela doente. Água, Titínio! Dá-me um pouco de água. Muito me espanta, ó deuses! Ver que um homem de uma constituição assim tão fraca tenha passado à frente neste mundo majestoso, sozinho, obtido a palma. Fanfarras e aclamações. Bruto, aclamações de novo. Esses aplausos devem significar que novas honras vão sendo acumuladas sobre César. Cássio, ele cavalga, amigo, o mundo estreito como um outro colosso, enquanto os homens pequeninos lhe andamos por debaixo das pernas gigantescas e espreitamos por toda parte, a fim de ver se túmulos desonrados achamos. Há momentos em que os homens são donos de seus fados. Não é dos astros, caro Bruto, a culpa, mas de nós mesmos, se nos rebaixamos ao papel de instrumentos. Bruto e César. Que pode haver nessa palavra César, para soar melhor que vosso nome? Escrevei-os a par. Tão belo é o vosso como o dele, não menos. Pronunciai-os. Tanto um como o outro assenta bem na boca. Pesai-os. Que libram-se. Valei-vos deles para esconjuros. É certeza que Bruto fará vir qualquer espírito com a mesma rapidez que o fará César. Em nome, pois, dos deuses em conjunto, dizei-me de que pratos nosso César se alimentou para ficar tão grande. Tempo, estás conspurcado. Já perdeste, Roma, a semente de teu sangue nobre. Que idade, das inúmeras passadas desde o grande dilúvio, ficou célebre por um homem somente? Quem já disse, ao referir-se a Roma, que seus muros uma pessoa, apenas, abarcavam? Roma aí está, sendo realmente grande, se dentro dela só houver um homem. Ó! Ambos nós de nossos pais ouvimos que outro Bruto já houve, que aceitara com igual disposição em Roma a corte postar o diabo ou um rei. Bruto, que me tendes amor, não ponho dúvida. O que esperais de mim, quase o adivinho. O que sobre isso penso e de nossa época, mais tarde vos direi. Mas por enquanto, se como amigo franco falar posso, desejaria que não insistisseis comigo. Vou pensar no que dissestes. Com paciência ouvirei o que ainda tendes a me dizer, e ocasião propícia hei de encontrar para trocarmos nossas impressões sobre assunto de tal monta. Até então ruminai, prezado amigo, nestas palavras. Bruto preferira ser um aldeão a se contar no número dos filhos da alta Roma sob as duras condições que estes tempos nos ameaçam. Cássio, alegro-me, por ver que minhas fracas palavras conseguiram tantas chispas fazer saltar de Bruto. Bruto, terminaram os jogos. Não demora, César volta. Cássio, quando por nós passarem, puxai casca pela manga, que em seu falar azedo nos contará o que houve de importante. Entra César com seu séquito. Bruto, farei dessa maneira. Porém Cássio, observa aí como brilha no semblante de César o sinal de grande cólera, e como os outros todos têm o aspecto de criados repreendidos. Muito pálida está Calpurnia, e lança olhares Cícero de Furão, tão ardentes como quando no Capitólio o vemos, ao sentir-se contraditado pelos senadores. Cássio, a casca nos contará o que há de novo. César, Antônio. Antônio, César. César, ao meu lado só quero gente gorda, pessoas de cabelos luzídios, que durmam toda a noite. Aquele Cássio é seco por demais. Inculca a fome, pensa muito. É indivíduo perigoso. Antônio, não tenhas medo dele. Não é o homem perigoso, senão romano nobre e bem intencionado. César, desejara que não fosse tão magro. Pouco importa. Não o temo. Contudo, se meu nome comportasse algum medo, não conheço ninguém a que evitar eu procurasse como esse magro Cássio, que lê muito. É um grande observador e possui vista que devassa as razões dos nossos atos. Não aprecia o teatro, como o fazes, Antônio, nem se atrasa em ouvir música. Raramente sorri, e de tal modo sempre o faz, que parece estar zombando de si mesmo, por ter se comovido a ponto de sorrir por qualquer coisa. Indivíduos assim nunca se sentem bem ao lado de alguém maior do que eles, sendo por isso muito perigosos. Digo-te antes o que é para temer-se, não o que temo, pois sou sempre César. Põe-te à minha direita, pois não ouço bem deste ouvido, e dize-me o que pensas a seu respeito, usando de franqueza. Clarins. Sai César com seu séquito. A casca fica para trás. Casca, puxastes o meu manto. Tendes algo para falar comigo? Bruto, Teno, Casca. Contai-me o que passou, para que César ficasse de ar severo. Casca, ora, estivestes junto dele, pois não? Bruto, se tal se houvesse dado, por que eu teria feito a Casca semelhante pergunta? Casca, ora, ofereceram-lhe uma coroa, e no ato de lhe ofertarem ele a repeliu com o dorso da mão, deste jeito. Então o povo prorrompeu em aclamações. Bruto, e qual foi a causa da segunda gritaria? Casca, ora, a mesma coisa. Cássio, houve três aclamações. A última, por que foi? Casca, ora, a mesma coisa. Bruto, ofereceram-lhe três vezes a coroa. Casca, sim, por minha fé, e ele a repeliu três vezes, cada uma com gesto mais brando. E de cada vez que a afastou de si, os meus honestos vizinhos prorrompiam em aclamações. Cássio, quem lhe ofereceu a coroa? Casca, Antônio. Bruto, amável Casca, conta-nos como isso se passou. Casca, posso deixar-me enforcar tão bem como dizer a maneira por que isso se deu. Pura palhaçada. Não prestei a menor atenção. Vi Marco Antônio oferecer-lhe uma coroa, não uma coroa de verdade, mas uma espécie de diadema. E, como já disse, ele a afastou de si uma vez. Mas no meu modo de ver, apesar de tudo ele desejaria ficar com ela. Depois Antônio lhe ofereceu de novo, tendo a ele recusado mais uma vez. Mas, segundo penso, custou-lhe retirar os dedos de cima dela. Então, pela terceira vez, ele a afastou de si, e, a cada recusa, a ralé prorrompia em aclamações, batia as mãos calosas, atirava para o ar os gorros suarentos de dormir e exalava um hálito de tal modo repugnante, por haver César recusado a coroa, que quase asfixiou César, pois ele desmaiou e caiu. De minha parte, não ousei rir, de medo de abrir a boca e aspirar o mau ar. Cássio, devagar, por obséquio. Como? César desmaiou? Casca, caiu na praça pública. Tinha espuma na boca e ficou sem fala. Bruto, é possível, pois sofre de ataques. Cássio, não, não é César, mas sóis vos eu e o honesto Casca que sofremos disso. Casca, ignorou o que quereis dizer com isso, mas tenho certeza de que César caiu. Se a gentalha não o aplaudia e apupava, conforme o prazer ou o desprazer que achava nele, tal como costuma fazer no teatro com os comediantes, quero deixar de ser homem honesto. Bruto, e que disse ele quando voltou a si? Casca, ora, antes de cair, ao perceber que o rebanho público se alegrava por haver ele recusado a coroa, abriu as vestes e ofereceu o pescoço para que o cortassem. Se eu fosse um desses homens de trabalho, teria ido para o inferno com os patifes, se não lhe houvesse segurado a palavra. Nessa altura, ele caiu. Quando recuperou os sentidos, declarou que se por acaso houvesse feito ou dito algo inconveniente, pedia a suas senhorias que levassem isso à conta da doença. Três ou quatro marafonas que se achavam ao meu lado exclamaram: "Oh! Que bela alma!" E lhe perdoaram de todo o coração. Mas essa opinião carece de valor, porque elas teriam dito a mesma coisa, se César lhes houvesse apunhalado as próprias mães. Bruto, e depois disso ele se retirou aborrecido. Casca, sim. Cássio, Cícero disse alguma coisa. Casca, sim. Falou em grego. Cássio, com que intenção? Casca, se vê-lo disser, desejo nunca mais olhar-vos o rosto. Mas os que o compreenderam riram uns para os outros e sacudiram a cabeça. Mas para mim era grego. Posso contar-vos mais algumas novidades. Mário e Flávio, por haverem despojado das insígnias as estátuas de César, ficaram mudos para sempre. Passai bem. Houve outras palhaçadas, mas esqueceram-me. Cássio, queres cear hoje comigo, Casca? Casca, não, já tenho compromisso. Cássio, quereis jantar comigo amanhã? Casca, sim, no caso de estar vivo, de não mudardes de ideia e de ser convidativo o jantar. Cássio, muito bem, então espero vós. Casca, podeis esperar. Passai bem. Sai. Bruto, como ficou grosseiro este sujeito. No tempo de colégio era muito vivo. Cássio, apesar de assumir essa aparência, ainda não mudou, quando se trata de executar algo de ousado ou nobre. Nele a rudeza é apenas o tempero de espírito sadio, que o apetite aos homens abre, porque facilmente digerir possam todos seus discursos. Bruto, é isso mesmo. Por ora, vou deixar. Vós. Vou procurar-vos amanhã, no caso de quererdes falar-me, ou, se o quiserdes, vinde até aqui, que por vos espero. Cássio, prefiro ir. Até lá, pensai no mundo. Sai, Bruto. Muito bem, Bruto. És nobre. No entretanto, percebo que o ouro honrado de que és feito pode ser alterado. Desse modo, seria conveniente que os espíritos nobres só convivessem com seus pares. Pois quem será tão firme que não possa ser reduzido? César me tem ódio, mas ama Bruto. Se ora eu fosse Bruto, sendo ele Cássio, César não viria condescender comigo. Vou jogar-lhe na janela, hoje à noite, alguns bilhetes de letra diferente, para que ele pense que são diversos os autores que acordam no exalar o alto conceito que dele Roma faz. De modo vago, mencionada será a ambição de César. Que César se acautele depois disso, pois vai conosco ter muito serviço. Sai. Cena 3. O mesmo. Uma rua. Trovões e relâmpagos. Por lados diferentes entre um Casca, de espada em punho, e Cícero. Cícero, boa noite, Casca. Acompanhaste César? Por que estás alterado e assim sem fôlego? Casca, não ficais comovido, quando tremem os pilares da terra, como coisa sem resistência? Ó Cícero! Já tenho presenciado borrascas em que os ventos ralhadores fendiam os nodosos carvalhos, e já vi o oceano altivo, cheio de espuma e raiva, entumecer-se como se desejasse ir até as nuvens ameaçadoras. Mas até hoje à noite, até agora, jamais atravessei borrasca que chovesse apenas fogo. Ou a guerra civil no firmamento, ou este mundo, insolente em demasia com relação aos deuses, os incita a enviar-nos destruição. Cícero, já presenciastes nada mais espantoso. Casca, um vil escravo, conheci-lo de vista, levantou a mão esquerda que queimava e ardia tal como 20 tochas. No entretanto, a mão, sem perceber o ardor do fogo, permanecia intacta. Além de tudo, desde esse instante não guardei a espada, encontrei um leão no Capitólio que em mim olhar fixou e, sem tocar-me, prosseguiu, a rosnar, o seu caminho. Uma centena de mulheres pálidas num grupo se apinhavam mais adiante, transtornadas de medo, e que juravam ter visto homens de fogo pelas ruas. Ontem de dia o pássaro da noite desceu até o mercado, enchendo os ares de pios e gemidos. Sempre que esses prodígios a tal ponto se congregam, não me venham dizer. Tem suas causas.